Em sessão realizada no dia 24 de junho, o órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou por unanimidade a inconstitucionalidade incidental do artigo 67 do novo Código Florestal. Segundo a Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e Coletivos, o artigo prevê a consolidação dos desmatamentos ilícitos. A norma, de acordo com o órgão do Ministério Público de Minas Gerais, permite o registro de reserva legal em percentual inferior a 20% da área do imóvel nas propriedades rurais. Isso considerando as propriedades que detinham, em 22 de julho de 2008, até 4 módulos fiscais, ou 104 hectares. No julgamento, a Corte do TJMG reconheceu que o artigo, ao isentar o proprietário rural de recompor a área desmatada, afronta dispositivos da Constituição Federal, caso do artigo 225, que em seu parágrafo 3º prevê a obrigação de reparação do dano ao meio ambiente. Já o artigo 125 da Constituição consagra o dever geral de proteção ao meio ambiente. Além disso, foi considerado que a norma afronta o princípio da vedação do retrocesso em matéria socioambiental. O Tribunal de Justiça rejeitou ainda preliminar de suspensão do julgamento até o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade que tramita no órgão superior. Para o TJMG, a existência da ação não impede o exercício do controle difuso da constitucionalidade das leis pelo juiz de direito. De acordo com os procuradores de justiça que participaram do julgamento, a decisão é de grande relevância para a defesa do meio ambiente, já que, segundo eles, no Brasil, 90% dos imóveis rurais têm área de até 4 módulos fiscais. Ainda de acordo com os representantes do Ministério Público, o impacto da aplicação do dispositivo é devastador, já que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, quase 30 milhões de hectares deixarão de ser recuperados. A constitucionalidade da norma foi questionada pelo Ministério Público em ação civil pública ajuizada na comarca de Carmo do Rio Claro, no interior de Minas. Nessa ação, os réus foram condenados a instituir a reserva legal na propriedade deles. Na apelação, eles insistiram na aplicação do artigo 67 do novo Código Florestal, argumentando que o imóvel tem área inferior a 4 módulos fiscais. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.